Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje, dia 31 de março de 2024, o último domingo do mês de março, nós estamos aqui com o programa 1050, onde nós vamos entrevistar aqui o nosso querido amigo Mário Vinhas. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes, amigos, internautas, aqui telespectadores do programa Vivência Espírita. Nós vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, onde vocês encontram livros espíritas e espiritualistas de autoajuda, CDs, DVDs, na Livraria Casa do Caminho. Gigavale Atacado, depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtro, solução em saúde para sua água e Ponto Sul Automóveis, onde você tem a qualidade, a segurança e a garantia de sempre. Agradecemos também aos Centros Espíritas, a AME, Associação Maternal Espírita, ao Anjo Ismael, a Casa do Caminho, ao Jefa, Grupo Espírita Francisco de Assis, o Luz e Vida e ao Paulo de Tarso. Lembrando também, quem nos apoia é o Grupo Musical Castelã e também as tendas de Umbanda Mãe Maria e Pai Jeremias e Vó Catarina. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos queridos vivencianos que estão aqui presentes conosco, participando. Vocês que estão ouvindo aí pela rádio, a gente tem aqui as web rádios que estão conectadas conosco, a web rádio Sementes de Amor, lá de Mato Grosso do Sul, a rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, e a rádio São Francisco de Tobias Barreto, Sergipe, que retransmite a gente todo domingo. A gente agradece aqui a participação de todos vocês. A gente agradece também a vocês que estão assistindo a gente aqui pelo YouTube, pelo canal da Web Rádio Semente de Amor, o canal Recanto da Prece Euripes Barçanufo e também a Web TV Espaço Espírita lá de Barra Velha, retransmitindo a gente aqui. Já temos a pergunta aqui, o pessoal já está participando também conosco, e a gente tem a pergunta para a enquete, né, aqui no YouTube. Só está no nosso YouTube, tá? Então a gente perguntou aqui: o Espírita comemora a Semana Santa? Então deixa aí o seu comentário, né, o que vocês acham. E já tem bastante gente participando aqui conosco, tá? Temos aí bastante gente, a gente vai comentando durante o programa. E também participem do nosso WhatsApp. Tá, então o WhatsApp do Vivência está aqui na descrição, o link está na descrição aqui do YouTube. Então só clicar no link e participar, pedir para entrar aqui no nosso grupo do WhatsApp, deixar seus recados que a gente vai lendo também durante o programa. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Sebastião Varotto. Bom dia, Silvio. Bom dia, meu querido amigo e irmão Mário Vinhas, que vem nos falar hoje sobre a Semana Santa na visão espírita do programa 1050. Carlinhos, eu só esqueci de comentar que a gente está com sorteio do livro, né? Sim. Eu esqueci de comentar, pedir pro pessoal ligar aí pra gente no 12-3921-3009. Então, ligue aí, o Tião tá ali fora pra falar com vocês. Então ligue pra gente e diga: quero participar do sorteio, tá? Então o telefone 12-3921-3009. Vai lá, Carlinhos, desculpa aí. Sem problema. Vamos agradecendo a oportunidade de reunidos aqui mais uma vez em nome de Jesus para mais um programa Vivência Espírita. Vamos ler uma mensagem de virtudes e valores. Mensagem do Espírito Tiaguinho, psicografado por Jorge Reis. Vamos ao item 29, lazer. O lazer é um direito de todos sem distinção. Higienize sua mente e dê paz ao seu coração. Viva bem os bons momentos, no lugar ou na profissão. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez, Senhor Jesus, vos agradecemos por essa oportunidade abençoada de reunidos aqui, nessa manhã abençoada de Páscoa, onde se comemora a ressurreição de Jesus, onde renascemos a cada dia, quando temos a certeza de que nós somos eternos filhos de nosso Pai Criador. Pai, agradecemos por dar-nos a oportunidade de a cada dia renascermos como centelhas divinas neste orbe, buscando crescer e evoluir para tornarmos, Senhor, servidores de seu Filho Jesus, nosso guia e modelo, e que possamos assim, Pai, seguirmos essa estrada maravilhosa, pois Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e aquele que o segue não se perde em momento algum. Agradecidos, Pai, nós pedimos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será a Semana Santa na visão espírita. E nós estamos aqui com Mário Vinhas, que é expositor, trabalhador espírita, é responsável pela livraria Casa do Caminho de São José dos Campos e é muito atuante na nossa doutrina aqui no Vale do Paraíba e talvez até no estado de São Paulo. Bom dia, Mário Vinhas. Oi, gente, bom dia. Que Deus os abençoe. E é para nós motivo de alegria mais uma vez estar participando do programa, inclusive rodeado aqui pelos nossos irmãos iluminados, Rui Barbosa, Carlinhos, Jorge Reis, Rodrigo, e o Silvio que está lá fora, e o Tião que também está lá fora. Mas muito bom, gente, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez a gente poder falar de Jesus, porque Ele é o caminho. Pode falar. Eu lembro que quando nós fomos fazer esse programa, nós fizemos uma reunião com o pessoal espírita aqui de São José dos Campos e você estava, há 20 anos atrás, você estava nessa reunião, né? Estávamos lá. É? Estávamos lá. Estávamos lá, firme na reunião. Houve uma série de controvérsias, mas no fim deu tudo certo, né? É, graças a Deus, né? Inclusive a gente estava naquela reunião da AME, né? Certo? Onde vocês conversaram. Sim. E dali então a ideia cresceu. E é interessante, eu não sei se vocês querem conhecer a história, pelo menos a história por cima, né? Minutos de Reflexão, né? Uhum. Existe um livro do Jorge, um livro de mensagem chamado Minutos de Reflexão, onde o Rui descreve todo esse andamento do começo lá do programa, né? É muito bacana, gente. A gente vê hoje os resultados. A gente conseguir manter esse programa por 20 anos, que eu acho isso é um feito extraordinário, e que graças a Deus estamos aí, talvez mais 20 pela frente, né? Talvez não com a gente do lado de cá, né? Mas do lado de lá a gente vai dar suporte. É, e a Aliança está completou ano passado 50 anos de atividade, e você foi um dos primeiros a participar da primeira turma de aprendizes do Evangelho aqui em São José dos Campos. Né? É. O Rui está entregando a minha idade, viu, gente? Mas tudo bem, tá? Mas realmente a aliança é de 4 de dezembro de 1973, né? Isso. E nós iniciamos, fizemos a Escola de Aprendizes do Evangelho, a primeira turma aqui em São José, a segunda, depois da primeira, que funcionava lá na Aliança Espírita Evangélica em São Paulo, e a gente fez do período de 74 a 76. Então vejam que a gente está já há bastante tempo na... Eu era para ser dessa primeira turma, mas eu estava terminando a faculdade e justamente o último ano era um ano muito complicado, principalmente em algumas matérias, né, que era complicado. Então eu deixei de fazer essa escola de aprendizes, mas fui fazer logo depois, né? Mas nós estamos aí relembrando um pouquinho, viu, Jorge, da vida da Aliança Espírita, do Espiritismo aqui em São José dos Campos. O Mário, ele deu vários cursos de oratória, quase todos os cursos que tinha aqui em São José para melhorar a qualidade dos espíritos, o Mário estava participando, né, Mário? É interessante ver, né, que embora o nosso trabalho não tenha sido assim algo super, super, né? Mas a gente fez de boa vontade, todo aquele grupo inicial, se lembra do Jacques, do Valentim, do Coutinho, do Milton Gabay. Então, esse pessoal realmente deu uma contribuição muito grande naquele começo, né? Então, hoje a gente vê o resultado, os centros espíritas da cidade multiplicaram, hoje nós temos muitos centros participando do programa de escola, dentro do programa da Aliança, né? E esse resultado é que nos traz, então, um incentivo para que realmente a gente precisa continuar. O que a gente está preocupado hoje, Rui, o Jorge, o Carlinhos, o Rodrigo, é no prosseguimento de tudo isso, compreende? Que a gente percebe que as lideranças estão muito difíceis de aparecer. Hoje nós temos turmas muito grandes de escola de aprendizes do Evangelho, mas a gente vê que essas turmas terminam e o resultado não é o satisfatório, né? Então a gente percebe que daqui a pouco nós estamos partindo para o lado de lá e a gente pensa que seria muito, muito providencial que aparecessem lideranças que realmente vestissem a camisa e continuassem o trabalho, né? E isso a gente está percebendo que os centros estão aí, estão todos funcionando, mas a gente tem uma certa preocupação com o amanhã. Eu tenho certeza também que o plano espiritual vai suprir isso, né? Mas a preocupação é natural nós, em função de tudo aquilo que a gente já viu e viveu, né? E é interessante você falar de liderança, Mário, porque a gente está na Semana Santa justamente falando de Jesus, né? Opa! E Jesus foi uma liderança? Talvez a maior de todos os tempos, né? É interessante ver... Eu não sei se vocês lembram, existe uma aula na Escola de Aprendizes do Evangelho, onde nós falamos de Paulo de Tarso, e o mentor de Paulo de Tarso era Gamaliel, que ele era o presidente da ala farisaica do Sinédrio, quer dizer, algo assim como hoje a gente poderia entender, presidente do Congresso Nacional, né? E Gamaliel, então, era super, ultra respeitado. E quando começou a movimentação dos cristãos, foram perguntar para ele o que, que ele achava, né? Se aquele lugar não era só um movimento passageiro, que daqui a pouco tudo ia ficar esquecido. E a resposta dele, que vocês devem se lembrar, ele disse simplesmente: se for dos homens, em breve irá desaparecer. Se for de Deus, não morrerá jamais. Então, hoje a gente percebe que realmente é de Deus, né? Porque atravessar todo esse tempo de uma forma vibrante, às vezes por caminhos tortuosos, caminhos que Jesus evidentemente nunca aprovaria, né? Estandartes à frente de batalhões em seu nome para fazer conquistas, para fazer uma série de situações totalmente contrárias àquilo que ele pregava. Mas hoje a gente percebe, vocês perceberam como nós falamos de Jesus hoje? E não somos nós, não. A sociedade toda. Até de uma forma um pouco pejorativa, infelizmente as coisas estão caminhando para um caminho que realmente nos deixa muito tristes, né? Mas o que está se fazendo com Jesus hoje eu acho um absurdo. Não sei se vocês viram, mas ontem ou anteontem houve uma postagem eu não, a gente não entra em política aqui, porque não é a praia, né? Mas de um grupo político, onde tinha, então, a cruz de Jesus crucificado e, ao lado, uma mensagem, né? Bandido bom é bandido morto. É, isso é algo que nos choca, compreende? Vivendo o momento que a gente está vivendo, vivendo todas as tribulações que a vida tem nos trazido. E a gente vê que existe um incentivo muito grande para depreciar a figura de Jesus. Mário, inclusive nesse caso, a gente pode até fazer um parêntese que pode ter sido fake news também, só para prejudicar o outro lado, né? Às vezes, né? Ou, quer dizer, aparecem essas imagens de uma parte dizendo que foi a outra que fez e, na realidade, só criaram para poder culpar os outros. Agora, ou sendo isso ou não sendo isso, quem fez está fazendo um absurdo, né? Claro, gente. Mas é um político conhecido, é um grupo político conhecido, certo? Então, talvez não seja fake news, uma coisa aconteceu mesmo, né? Como é o caso daquele filme, né? Porta dos Fundos, lá, que fez um filme, vocês se lembram? Que é uma coisa também absolutamente desnecessária, fora de qualquer conceito bom que a gente possa entender, né? E o incrível é que um espírita participou, né? Um espírita muito conhecido participou desse filme aí, que é aqueles que faz aquelas... engraçados, né? Aqueles vídeos engraçados, espíritas, né? Ele tava participando também disso, né? Então, o quanto o espírito também se vende, né? Por dinheiro, né? Então, não tô aqui para julgar, mas a gente... eu tava até comentando aqui no começo, né? Que foi no Alto de Páscoa aqui, que é feito pela uma igreja evangélica aqui de São José, né? Tinha 5 mil pessoas... E o evento 100% gratuito. Né? Então, a gente tem visto aí... e também arrecadando, mas voluntariamente, né? E doando. Né? Tem uma amiga que participa da organização. E doando para várias instituições de caridade, inclusive espíritas e católicas também. Então, a gente vê... E falando... Essa crítica, né? Importante, cara. Porque é um evento... gratuito, para 5 mil pessoas. E não é aberto público, é um lugar fechado e tudo mais. Então a gente tem que ver isso também e incentivar que os eventos espíritas continuem sendo todos gratuitos, né? É interessante. Não, até, Mário, também no carnaval que teve aí esse tempo atrás, né? Uma escola de samba desfilou lá com... colocando Jesus lá na frente, apanhando. Então são coisas assim absurdas para um país que é cristão, né? Então é a gente se dizer cristão e deixar essas coisas acontecer ainda é... Só que tá na cada um vai responder por aquilo que está fazendo, sabe disso, né? Mas, Mário, mas o que, que a gente pode falar da Semana Santa aí? Assim, dentro da nossa visão? Porque até a enquete foi colocada aí, né, Rodrigo? Sim. Qual que é mesmo? A enquete aqui foi se o espírita comemora a Semana Santa, né? Então, o pessoal está respondendo aqui, ó, 65% já disse que sim. Já disse que sim. Ah, e aproveitando, né? Comentando aqui que a Regiane Mota já está aqui mandando bom dia, irmãos. Opa, que eu não estou aparecendo aí, agora estou. Bom dia, irmãos, né? Encarnados e encarnados. O Zuzu Moura, né? Mandando um ótimo domingo a toda a família vivenciana lá de Natal, né? Rio Grande do Norte. O Iramir Silva, lá de Salvador, mandando um oi. O Silvio Souza, saudações joseenses. O Silvio está aqui hoje. Não, é o Silvio. Esse Silvio aqui é amigo do meu pai também. O Silvio aqui. Mas aí tem, é com Y também? Porque é com Silvio... Y. Foi você que mandou mensagem? Não. Ah, então esse, não, estou vendo aqui pela foto que não é ele. É o Silvio aqui da. Que trabalha na NAC também. O Silvio está aqui participando com a gente. O Rodolfo Alexandrino, lá do Castelã. A Cris Paiva, né? Que estava aqui domingo passado. Mandando aqui um ótimo Páscoa abençoada. O Eli da Silva, Eli da Silva. Juiz de Fora. Juiz de Fora, exatamente. Tem que fazer que nem ela o Zuzu. Ela ainda faz questão de colocar aqui no final. Ela tem que fazer que nem o Zuzu. Faça que nem o Zuzu aqui. O Zuzu colocou a foto dele aqui. Uhum. Dá para ver. Uhum. A Cláudia Oliveira, né, participando aqui também com a gente. Vicente de Paula Teixeira. O Edson Andrade. A Antônia Varoto. A Fernanda Cassola, da casa da Marcela. Carlinhos, nosso aqui. Carlinhos mandando mensagem. O Forcato, né, participando aqui com a gente. A Sueli Castelo. O Antônio Bessa. Bastante gente participando aqui. O Rivail, lá de Itaberá, com a Gisele. Antônio Varoto. Antônio já tinha falado antes. Milton Baruel. O João Paulo Gonçalves. A Tina Neca. Nancy Lima aqui participando também. O Ari Rangel, que é um bom dia, vivencianos. Bom dia, querido irmão Mário Vinhas. É sempre muito bom ouvi-lo. E já deixou uma pergunta. A gente faz depois aqui a pergunta do Ari. O Dr. Benedito Figueiredo. Falando sobre Paulo de Tarso, Benedito Figueiredo, que conhece bastante também, já esteve aqui conosco. O Alexandrino Querino, a Vera Lúcia Batalha, Regina Spack, a Ronália Gonçalves, João Ramalho, a minha mãe, que mandando também Feliz Páscoa, e o Leandro Ribeiro. Lembrando, você fala minha mãe, mas você não fala o nome. Mariângela. Mariângela Pintos Gonçalves da Costa. Bota o nome dela. Mãe do Rodrigo. Uhum. E a gente tem no WhatsApp também. O Thiago Borges mandou foto lá de indo para Salvador. A Irene, minha prima lá de Santos, mandando um abraço pro Gustavo, que deve estar ouvindo a gente também. Então entra aí no nosso WhatsApp. A Cláudia Pedroso, bastante gente aqui. E o Iramir também mandou mensagem pelo WhatsApp. Então vamos continuando também. Então a gente comentando aqui sobre a Semana Santa, né? Mário, eu sei que você preparou a introdução, alguma coisa para a gente começar a fazer as perguntas para você, né? O que a gente pode falar sobre essa Semana Santa? Então, gente, o Espiritismo, ele respeita toda e qualquer prática religiosa, seja de qualquer outra religião. Só que aí nós temos que considerar alguns pontos. Por exemplo, na Semana Santa, existe então esse chamado para que as pessoas se façam mais santificadas, ou seja, andem mais de acordo com os desígnios divinos. Muito bem. O Espiritismo não tem uma data ou uma ocasião própria para comemorar algum evento, alguma situação, porque o Espiritismo recomenda que nós possamos santificar todas as semanas, nós possamos santificar todos os dias, porque nós temos que agradecer a oportunidade da vida, vivendo com o máximo vigor e amor que possamos ter. Então nós devemos sim, através das nossas atitudes, através da nossa postura, da nossa conduta, mostrar que realmente nós agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus e, consequentemente, santificamos aquelas ocasiões. Mas nada de ocasião ou data especial. Para nós, todos os dias, todas as semanas, por que não dizer todas as horas, devemos santificar. E tem uma outra situação, porque o Jesus que nós comemoramos não é um Jesus perdido, derrotado, ensanguentado, no sentido de trazer piedade, de levar comoção às pessoas. O nosso Jesus é um Jesus alegre, é um Jesus vivo, é um Jesus que nos transmite otimismo. Por que não dizer um Jesus sorrindo? Então, consequentemente, esse Jesus que nós temos dentro de nós é um Jesus que nos incentiva às realizações, nos incentiva a fazer tudo de bom, que evidentemente ele nos deixou em suas mensagens. Então, essa é a diferença de que nós espíritas comemoramos sim a vida, não comemoramos a morte. É interessante, Mário, quando eu era garoto, chegava na Semana Santa, minha mãe não deixava acender o fogão a lenha, né? Que naquele tempo não tinha gás. Não poderia ouvir rádio, não poderia fazer barulho, não poderia fazer nada. Era um dia praticamente santificado. Hoje, o pessoal está mais preocupado com ovos de Páscoa do que outra coisa, né? Quer dizer, e eu vejo os ensinamentos de Jesus como ensinamento profundo, que é para a vida toda. Os ensinamentos de Jesus não é uma coisa beata, não é uma coisa de religião, é uma coisa para o mundo, uma coisa para as pessoas de bom senso, para as pessoas que queiram viver livre, viver de uma maneira tranquila, é seguir as orientações de Jesus, né? Eu não sei se você concorda. Não, mas é por aí. Nós temos tanto ensinamento, nós temos tantas oportunidades de fazer o bem. Eu, com toda essa minha bagagem de vida, né? Eu acho que aqui eu e o Rui somos os vovôs aqui. Vovô não, bisavô já, né? Uhum. Mas a gente já viu tanta coisa acontecer no mundo, nós passamos por tantas transformações na sociedade. A gente olhar lá atrás e ver o que, que a gente fazia. O Rui citou esse fato aí, mas eu me lembro, a minha sogra, por exemplo, ela na Sexta-feira Santa, ela nem varria a casa. A vassoura ficava num canto lá porque não podia fazer nada. Não, a comida que se fazia no dia, na Sexta-feira Santa, já preparava no dia anterior. Então existia um respeito, embora talvez um respeito não tão esclarecido, né? Um respeito até certo ponto de ignorância espiritual, mas de qualquer forma existia esse respeito, né? Agora hoje as coisas estão tão mudadas, né? Por isso que a gente se sente até um pouco deslocado no mundo, né? Mas uma situação que não deve existir, porque todos nós que podemos dizer, estamos buscando essa condição espiritual, utilizando essa condição que Jesus nos deu para iluminar o mundo. Não, mas isso é pretensão. Mas aí a gente vai lá no Sermão da Montanha e vê uma passagenzinha de Jesus que diz assim: façam brilhar a vossa luz diante dos homens, para que todos vejam as vossas boas obras e possam assim glorificar o Pai que está nos céus. Então isso é muito profundo, gente, isso é muito bonito. Mas não é só na beleza, nem na profundidade da palavra, mas é o sentimento que está dentro da nossa alma, uma situação que nos leva realmente a fazer melhorar o mundo. E voltando àquele velho chavão, né? Se nós queremos um mundo melhor, a gente tem que começar por nós. Com certeza. Mário, mas assim, o jeito de comemorar é interessante. Agora, o que você ressaltou aí é principalmente o respeito, né? Porque eu também fui criado no catolicismo, né? Depois de adulto que eu me tornei espírita. Embora por dentro de mim eu já tinha todo aquele chamado para ser espírita. Mas eu continuei com essa tradição, por exemplo, dia de respeito à Semana Santa, dia de Sexta-feira Santa eu não como carne. Agora, se for para comer carne também, chegar em algum lugar e comer, não teria problema nenhum. Mas eu não vou afrontar, por exemplo, tipo assim, ah, não, eu vou comer carne mesmo, porque só para mostrar que não tem nada a ver. Quer dizer, isso aí eu acho uma falta de sensibilidade, de você desrespeitar a fé das pessoas, o que os outros acreditam, né? A tradição que tem. Então, não ter desafio. Não precisa desafiar nada. Deixa tudo normal, do jeito que é. Sim. Né? Uhum. Sem a gente precisar se preocupar com fazer, quer dizer, você querer fazer coisas que não tem sentido só porque você quer desafiar. Ah, isso aqui não tem nada a ver, então eu vou fazer. Ah, isso aqui também não tem nada a ver, então eu vou fazer. Né? Então, tem coisas que a gente não... Por exemplo, a gente, como você falou no começo, a gente não aceita, por exemplo, Jesus morto, né? A gente não aceita isso. E o pessoal cultua muito. Mas quem cultua é a religião que cultua. Então, tudo bem, não tem problema nenhum. Nós não cultuamos e somos nós. Agora, você desrespeitar o outro é que é chato demais. Então, tem a tradição. Tem pessoas que, quando começa a quaresma, ela não come carne a quaresma inteirinha, né? Se não for religioso, pelo menos salutar deve ser, né? Pelo menos a pessoa está fazendo um regime de carne por 40 dias ali. Quer dizer, agora, o que você vai criticar a pessoa? De jeito nenhum. Né? Então, são coisas assim que a gente vê que não tem... A gente não deveria se preocupar. Tem uma história que a gente conta no livro Contos e Causos, que foi o livro anterior a esse, que nós lançamos no ano passado, que é uma história exatamente do senhor lá da minha terra, o senhor Antônio Paixão, que era ateu e que fazia esses desafios. Então, na Sexta-feira Santa, ele resolveu fazer uma caçada. E quem contava a história para a gente era o Aníbal, que era o mentiroso da terra. E ele resolveu fazer uma caçada para desafiar, porque era sexta-feira da paixão, né? E saiu, quando entrou no meio do mato, tinha um caburé. Um caburé é uma coruja, de costa, né? Pousada numa árvore assim, de costa. Ele mirou a espingarda e meteu fogo no caburé. Só que não acertou. Aí o caburé deu aquela volta com a cabeça de 180 graus, olhou para trás, né? E falou: Antônio Paixão, se esse tiro me pegasse, você ia ver o que ia acontecer com você. Quer dizer, nós que éramos crianças, ficava admirado com a história ali, a figurativa. Mas a gente não prestava atenção na filosofia, só depois de algum tempo que a gente presta atenção na filosofia. Esse está no, né? Contos e Causos. Está no Contos e Causos, no livro Contos, Contos e Causos. E aí o que acontece? Você vê a falta de respeito com a religião dos outros. E o caburé ter falado é um castigo, tipo assim, olha, até o cara que desobedeceu a Sexta-feira Santa, até um animal falou, e se ele tivesse citado o animal, ia acontecer, e as consequências com ele iam ser muito graves. Então, a gente mostra ali uma figura do respeito que as pessoas têm por aquele dia. E quem desrespeita, pô, está fazendo uma coisa contra exatamente o que os outros acreditam, né? Você está mexendo com a natureza, você está mexendo com as coisas que as pessoas respeitam, que as pessoas adotam na vida delas, que as pessoas têm fé naquilo. Então, poxa, é muito legal essa história que a gente conta a vida toda, que no livro a gente fala um monte de coisa ali em cima disso, né? Mas é mostrando exatamente que a falta de respeito é que é grave. Ele saiu para caçar só porque era sexta-feira. Fala, não é para caçar? Não, então eu vou caçar. Pronto. Né? Então, isso que está errado. Mas, quais são as consequências, então, até para uma pessoa que faz um negócio desse para desafiar? Ele está desafiando a natureza, ele está desafiando uma coisa que, pô, não tem sentido. Fica na sua, fica quietinho lá. Mas, Jorge, só para causar aqui. Jesus, a gente voltando, né, para a história de Jesus, Jesus como um líder, né? Ele veio tirar todo mundo da zona de conforto, né? Claro. Ele falou que veio trazer a paz, não foi? Ele veio trazer a espada, não foi a paz. Né? Que é a moral estranha, né? Que a gente estuda no por isso que teve da sociedade da época a reação que aconteceu, né? E dos poderosos da época contra a situação que aconteceu. Mas ele respeitava aquilo que o Jorge falou, não, também, claro. Ele respeitava. Ele falou: não conta ainda, né? Não abre isso ainda para fazer o milagre, mas não sai contando para todo mundo que aí não chegou o momento. Ou seja, tudo tinha uma programação ali, um planejamento para essa vinda dele, né? Porque senão talvez ele era assassinado em um ano e não em três, né? Ou em um mês. Ele seria. Não duraria nem um mês do que durou 3 anos na vida pública, né? Mas ele. Quando chegou a hora, ele fazia os milagres, né? Na frente de todos. E falando, aproveitando em milagre, a doutrina. O Ari Rangel perguntou aqui, né? Mas eu deixo uma pergunta também. Então já fica as duas, porque faz tempo que o Ari tinha mandado a pergunta dele. Mas qual é a visão dos milagres na doutrina espírita, né? E o Ari, eu acho que a pergunta que o Ari fez a gente já respondeu, né? Por que a Páscoa no Espiritismo não tem a mesma conotação que em outras religiões cristãs, né? Que é o que a gente estava comentando. Então, mas antes. O Mário pode comentar mais um pouco sobre isso, né, Mário? E a conotação dos milagres, né? O que é o milagre na visão espírita também? Bom, gente, para falar de milagre, a gente precisaria ver um programa especial aqui, tá? Seria um milagre, né? Então, veja, o Espiritismo não adota milagre da forma como as pessoas enxergam, como um fato sobrenatural, certo? Então, se o milagre para o povão é um acontecimento sobrenatural, dentro da teologia, milagre é uma derrogação das leis da natureza através da qual Deus mostra o seu poder. Mas isso também é uma incoerência, porque Deus faz as leis, depois ele mesmo transgride as leis para mostrar que é forte. Então a gente também não adota esse tipo de situação. Então vejam que o que é um milagre? Dentro do entendimento normal, é tudo aquilo para o que nós não temos explicação. Agora, a partir do ponto em que o milagre é explicado, o que acontece? Ele deixa de ser milagre. Então, nós pegamos a Gênesis, por exemplo, o último livro da codificação, na sua segunda parte, que ela fala das curas e milagres do Evangelho. Então, ali, Kardec explica a natureza dos milagres atribuídos a Jesus. Mas aí se pergunta, se explica os milagres atribuídos a Jesus, Jesus então não fez milagre? Não, Jesus fez muitos milagres, mas de uma forma em que ele sabia manipular, ele tinha condições de manipular os elementos naturais, e através disso então ele procedia às curas, no sentido de criar um despertamento naquele povo. Certo? Então, quando nós dizemos que Jesus curou, ele curou de verdade. Então, Jesus teria condições de fazer tudo o que está escrito nos evangelhos, da forma como está escrito, e talvez muito mais do que isso. A pergunta que fica no ar é o porquê. É o caso, por exemplo, da transformação da água em vinho. Se a gente prestar atenção no texto, a gente vai dizer que não tem nenhum cabimento Jesus fazer esse tipo de milagre. É mesmo porque, gente, vejam, esse milagre já havia sido atribuído a muitos outros avatares antes de Jesus. E nós lembramos, então, que quando, lá no famoso concílio de 325 de Constantinopla, uma série de milagres aconteceu ali, né, que o Espiritismo tomou caminhos tortuosos, a gente percebeu que Jesus saiu dali com o status de Deus e precisava dar a Jesus, então, tudo que fosse levantar a sua condição, seu status, né? E muitos, então, dos chamados milagres atribuídos a Jesus já haviam sido atribuídos aos outros avatares, conforme disse ainda há pouco, né? Então, muita coisa que está no Evangelho foi inserido ali no sentido de dar força para Jesus. Não que Jesus precisasse de força, mas é que, na ocasião, os interesses eram maiores do que a verdade, né? E aí a gente vai parar por aqui, senão nós vamos falar só de milagre. E é interessante que tudo que foi acontecendo também, levando um pouco para a época, para o cristianismo primitivo, né? Eu concordo também com essas adulterações que tem. Se até hoje tem adulteração, né? Imagina um livro que era copiado de mão em mão e havia um interesse político antes do que somente cristão religioso. Mas na época, por exemplo, aquele milagre, vamos dizer assim, pra gente é tudo natural, né? Porque só naquele momento a gente não tem explicação, né? mas eu penso dessa forma também. Mas aquele momento que ele cospe no chão, né? E pega a lama, põe no olho do cego e ele volta a ver, né? Ele não precisava fazer isso. Ele podia, só que nem ele fez as outras, só com um passe, né? Com uma imposição de mão, não, e manipulando ali os átomos e as matérias, como que ele poderia manipular, como o Emmanuel, né? Pelo Chico, falou no livro A Caminho da Luz, que ele participou também da construção do mundo, também apoiando todos os espíritos que construíram o planeta Terra. Então ele sabia manipular muito bem todo tipo de matéria visível ou não visível, né? Mas é interessante que ali ele passa uma mensagem, né? Porque os judeus, eles cuspiam no chão, mas no sentido de raca, né? Que fala no Evangelho, né? E ele cuspia no chão para como uma coisa ruim, né? Como uma coisa de conotação ruim. Então ele faz aquilo para mostrar que é uma conotação, dá para extrair alguma coisa positiva de uma coisa ruim. Então, o tempo todo, ele estava tirando os fariseus e tudo mais da zona de conforto, né? Ah, sim, sempre foi. Inclusive, Jesus, existe um livro do Cury, Alberto Cury, que chama, né? Augusto. Augusto Cury, que ele fala Jesus o maior psicólogo de todos os tempos, ou Jesus o maior... Tem uma série de livros assim, né? Mas a gente percebe que Jesus não deixava passar uma oportunidade que acontecesse. É o caso da famosa passagem que ele olha lá o cachorro morto, né? Onde tira, mas os dentes estão tão perfeitos, né? O caso de comer no sábado, ele fala, o que é preferível? Atender o necessitado ou deixar ele morrer porque não pode curar no sábado, né? Então, em todas essas situações, a gente percebe que Jesus era muito sagaz, né? Ele sabia tirar de qualquer instante uma lição. E isso aí a gente, ela conclui hoje, quando a gente estuda, pega um texto que conta essas histórias, né, ou mesmo lendo o próprio Evangelho, a gente percebe, poxa, realmente ele estava muito, muito além do que a gente hoje pode entender, né? Por isso que a gente está vivendo ele hoje, talvez mais do que naquela época, né? Mário, ontem eu assisti um pedacinho de um podcast do Dr. Furtuoso, né? Uhum. E ele falando sobre milagre. Uhum. Que a pessoa falou, você poderia falar sobre esses milagres que acontecem no espiritismo, nos trabalhos de cura espiritual, que ele trabalha quase 40 e tantos anos com cura espiritual também, né? E ele falou, né? Aí ele falou exatamente o que você disse, não, milagre aquele momento que a pessoa está vendo. A doutrina espírita não acredita em milagre, não existe milagre. Milagre é o que não foi explicado ainda. Ele fala, aí ele dá o exemplo, olha, eu sou médico. Então a gente vai lá lavar as mãos para fazer a cirurgia. Hoje em dia, em alguns lugares, o médico não lava mais as mãos. Ele põe lá simplesmente a mão num aparelho, o aparelho higieniza a mão dele ali, passa todos os raios ali higienizando. Se quem tiver para ser operado for um selvagem, ou uma criança, ele vai achar que aquilo ali é milagre. Né? Ele vai achar que é milagre. Então, o que, que acontece? É exatamente da visão de quem não conhece ainda. No dia que foi explicado, deixou de ser, né? Como a doutrina espírita diz, fenômeno é aquilo que não foi conseguido ser explicado ainda. Porque no dia que foi explicado, deixa de ser fenômeno, deixa de ser milagre. E a doutrina espírita sabe que tudo que foi feito por Jesus ou por qualquer um dos apóstolos, e é interessante, quando a gente vê o Velho Testamento, o que Jesus fazia, outros profetas fizeram também atrás, né? Quase todas as coisas que Jesus fez. E ele falava, se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você movimenta montanhas. E isso não é milagre, é simplesmente saber, né? Como uma vez também eu ouvi o Frutuoso, ele dizendo sobre o potencial que o ser humano é. É mais do que qualquer usina atômica. O potencial que a gente tem dentro da gente. Uhum. Quer dizer, nós somos mais potentes do que uma usina atômica. E a gente não sabe disso ainda. Não saber pode até saber, mas não usa isso aí ainda. Imagine o que é que a gente vai fazer. Por isso que nós somos seres co-criadores. Um dia nós vamos criar mundos. Uhum. E é milagre? Não. No dia que a gente aprender, a gente cria. Então a gente pega Jesus fazendo milagre de cura de um leproso. A gente pega também São Francisco de Assis fazendo milagre da cura de um leproso. Né? Por quê? Porque já tinha aquela capacidade. Né? Jesus fala, vocês podem fazer o que eu faço e mais ainda. Ou até médio de cura, né? Hoje em dia, né? A gente vê o Edson Barbosa lá no Recanto de Luz Irmã Sheila. Ou o Zero Igual, né? Recebi aqui dizendo que agora o filme do Zero Igual Predestinado está disponível no Netflix e nas plataformas aí para assistir. Outra coisa também de cirurgia espiritual. Pô, as coisas que o Edson conta pra gente que aconteceu, eu vi também o doutor contando também de uma cirurgia de um professor dele que era ateu, não acreditava em nada, ele tava com problema na válvula lá do coração, que ele ia fazer uma cirurgia de grande porte aqui do coração, né, para acertar aquela válvula. E ele, o médico espiritual, mandou ele ficar olhando, chamou outro médico para ficar olhando, e começou a mexer no tórax do professor, né? O professor era ateu, mas aceitou. Na hora do pega para capar, todo mundo aceita, né? Aí começou a mexer no tórax, botar a mão no tórax. Aí depois falou para ele, o que você está vendo aí no tórax? Perguntou para ele, o que você está vendo? Ele falou, eu estou vendo um negócio meio escuro e no meio tem um negócio meio branco. Ele falou, enfia a mão aí e pega esse negócio branco. Ele botou a mão no tórax do cara e trouxe a válvula fora. A válvula estragada. Ele falou, não é possível isso aqui. Ele falou, é sim, nós já substituímos ela, colocamos outra lá. Energética, né? Uhum. E ele mandou fazer exame da válvula, né? Em duas perícias e comprovaram que era. E o médico que ela teu passou a vida toda até morrer não acreditando que aquilo tinha existido. Eu mesmo, hein? Cientificamente para ele era impossível. Mas foi beneficiado e passou a vida não conseguindo acreditar que aquilo tinha acontecido com ele, embora ele tenha sido curado. Ou seja, foi gerado, né? Foi gerado uma válvula, né? Daquele, é coisa que o Edson momento. Conta pra gente, só que a gente eu não já, vê, né? Já vi isso acontecer com um colega meu de trabalho, que era ateu também, olha só. Ele trabalhava comigo numa outra empresa, e aí ele tinha glaucoma, né? E aí eu recomendei ele para ir lá no recanto de luz. Eu manchei lá com o trabalho do Edson, lá em Ribeirão Pires. E ele foi. Só que assim, ateu. Eu falei, cara, não acredito em nada. Vou lá porque minha visão tá perdendo. E aí ele tava comentando comigo que os médicos já falaram, não tem jeito, você vai ter que colocar o colírio, mas vai chegar uma hora que você vai perder a visão. É porque o glaucoma, ele vai matando as células, né? Uhum. As células da córnea, né? Então, ela vai morrendo. Então, a ciência hoje não conseguiu reverter isso, só conseguiu estancar. Então, põe o colírio para parar de morrer as células, né? Mas ele estava tão crítico, né? Que ele falou que não ia ter solução. Aí ele falou, vou tentar qualquer coisa. E foi lá no recanto, fez a cirurgia, seguiu a risca, o que eles pediram, fez a cirurgia espiritual. E aí, um tempo depois, aí ele me trouxe lá, eu estava trabalhando lá em São Paulo, na mesa, e trouxe os exames para mim. Falou, olha, Rodrigo, olha o exame aqui. Ó. Fui lá no Edson, né, como você recomendou, lá no recanto. E aí ele mostrou o antes e o depois. Aí eu tenho uns gráficos assim, que mostra só caindo as células. Que ele mostra o gráfico de quantidade de células de córnea que tem e vai caindo. E aí ele mostrou depois que voltou o gráfico. Ou seja, regenerou as células dos olhos. Ou seja, criou células de visão depois da cirurgia espiritual. O médico falou, não, isso tá errado. Aí ele falou, mas o que aconteceu aqui? Ele, não, tá errado. Aí pediu para refazer o exame. Ele refez o exame. E deu que o gráfico retornou, ou seja, aumentou a capacidade de visão. Uhum. Ou seja, aquilo que a gente estava comentando, né? Então, se é um milagre, né, por que que, né, médiuns conseguem fazer isso, como fez Francisco Chico Xavier também, né? Fazia também receituário isso. E cirurgias espirituais, zero igual. Então, ou seja, não é milagre. Não, exatamente. Agora, para nós espíritas, a gente sabe que é o corpo astral, né? Que é o perispírito que está sendo consertado. E se eles conseguem consertar, ele volta. Ele sabe, vem, que naquele momento que Jesus impôs a mão, ele não regenerou as células naquele momento? Claro, claro. Não tem dúvida, mas a gente entende, mas cientificamente o cara não entende ainda. Paciência, por isso que acho que é milagre. Vamos fazer um intervalo? Vamos. Vamos lembrando então, Rodrigo, nós vamos colocar uma música aqui, Kardec, obrigado, o nome da música, porque hoje, 31 de março, né, foi 1869, foi o desencarne de Kardec por aneurisma, né? Ele estava deixando a pátria, ele estava deixando aqui a nossa terra com um legado aí em 10 anos ele fez o que ele fez e deixou isso para nós, né? Essa codificação da doutrina, eu falo que um espírito como Kardec, ele era tão superior quanto os espíritos superiores que passaram as informações para ele. Então, hoje, foi há 155 anos atrás, Kardec estava partindo para a pátria espiritual, deixando a sua obra maravilhosa aí que nós, até hoje, estamos tentando estudar e tentando aprender, né? Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior, pela bênção do avanço da tecnologia, que está nos dando condições de levarmos ao nosso povo a nossa gratidão a Allan Kardec. Ergue-te, humanidade, vamos aplaudir aquele que brilhou na terra como sol,

E depois foi mudando. Hoje, de judeu não tem mais nada, né? De judaica não tem mais nada. A gente vê que acabou a Semana Santa. A Semana Santa é mais pessoal passeando, correndo, viajando, que no fundo eu também acho que é necessário, né? Mas a gente vê que aquela coisa religiosa, aquela coisa amorosa, está acabando, né? Você tocou num ponto aí que a gente, mais uma vez, voltando, né, aos nossos cabelos brancos, mas eu me lembro do Padre João. Você lembra do Padre João? Padre João é uma figura muito querida aqui em São José já há muito tempo, né? Mas o Padre João, ele era muito rigoroso em relação ao cumprimento do catolicismo, né? E nas mesmas religiões, nos momentos que a religião comemorava, no caso da Semana Santa, ele também era bastante rigoroso. Mas eu me lembro que uma vez, na hora da procissão, eu acompanhava, viu, gente? Eu até 30 e poucos anos fui um católico de carteirinha, viu? Não me arrependo, não. Aprendemos bastante, respeitamos bastante. Mas eu me lembro que ele estava, viu, o Rui, descendo a procissão do Senhor Morto, né? Que chamava, né? Estava descendo a rua do cemitério, depois ela virava e subia a vilaça, né? Mas naquele momento caiu uma tempestade, sabe? Então foi aquele alvoroço do pessoal para fazer o que ia fazer com Andor, né? Onde estava Jesus. Aí foi que abriu-se lá uma porta de uma casa, as pessoas entraram na casa e o Padre João ali, firme, molhadinho que estava, né, da chuva, mas firme ali, né? Então, as comemorações desse tipo de acontecimento antigamente, elas eram muito mais diretas, eram muito mais participativas, né, da sociedade. Mas hoje, infelizmente, as coisas se perderam no tempo, né? E o Padre João, tem uma amiga nossa que veio um dia me contar que ela ganhou o Evangelho segundo o Espiritismo. E ela, muito católica, foi lá perguntar para o Padre João o que ela poderia fazer com aquele livro. O Padre João falou, esse livro é muito bom. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Eu consulto sempre se Evangelho segundo o Espiritismo, mas não conta para ninguém, né? Porque o Padre João era uma figura belíssima, né? Muito bacana. Hoje o Padre João dá nome àquela praça onde é a matriz de São José, né? Padre João Marcondes Guimarães. Saudosas lembranças, né? Nossa, que legal. Muito legal. Não sabia. Vamos pôr a pergunta do Aécio aí? Tem a pergunta do Aécio. E quem ligou aqui também, né, foi o seu Arlindo, mas eu quero mandar um abraço para dona Sônia, que é a esposa dele, que está ouvindo a gente agora. Brincadeira também. Eu também mando um abraço aí para o seu Arlindo também, que deseja a todos os ouvintes um bom domingo, com muita alegria e um feliz Páscoa. Quem mandou uma pergunta aqui também foi o Agnaldo Almeida, né? E tem a do Aécio. Enquanto eu abro aqui do Aécio, eu faço a do Agnaldo, né? Não sei se você tá com ela aí também. Faço. Tá com ela aí, Carlinhos? Quer dizer? Tô. Manda aí. Agnaldo Almeida diz: bom dia. O programa está excelente, como sempre. Uma pergunta: qual é a visão espírita? Qual é a visão do fenômeno da ressurreição de Jesus à luz da doutrina espírita? Gente, só fazendo um comentário, o Espiritismo não adota a ressurreição em corpo e alma de Jesus. Primeiro, vamos ver dentro de um aspecto mais objetivo. Jesus ressuscitar em corpo. Aí se pergunta, o que Jesus faria com um corpo físico no plano espiritual? Não tem nenhum cabimento uma situação dessa, né? Então vejo que o Espiritismo também não adota a ressurreição, mas adota a reencarnação. Aí se pergunta, bom, o que é a diferença de um para outro? A ressurreição é a situação que é pregada pela Igreja Católica ainda hoje, acredito até, não sei se os evangélicos também, mas seria a volta do Espírito no mesmo corpo que ele viveu materialmente. Isso a gente sabe que é impossível, uma coisa absurda, né? E se fosse considerar que todos aqueles que viveram aqui, já morreram, vão voltar no mesmo corpo físico, é uma coisa que realmente não dá para a gente mensurar, né? Então, nós pregamos, sim, a reencarnação. A reencarnação é ponto de doutrina indiscutível dentro do Espiritismo, que é a volta do Espírito num outro corpo físico, que é o que acontece com nós. Hoje estamos aqui dentro desse corpo material, amanhã nós desencarnamos, vivemos no plano espiritual, depois voltamos em outra situação, em outra família, enfim, aquilo que a nossa situação merece ter, né? Então vejam que a ressurreição, da forma como é pregada, no Espiritismo não se adota, certo? Até a de Jesus. É que se pergunta, então, bom, se fala muito em Jesus voltar, né? As igrejas evangélicas, por exemplo, falam muito na volta de Jesus. Mas se espera um Jesus material. O mesmo Jesus que viveu 2000 anos atrás viria, então, de novo para botar ordem na Terra. Mas a gente diz e sempre recomenda, não volta quem nunca foi. Então, Jesus nunca nos abandonou, em espírito. E não há necessidade que a gente veja Jesus materialmente de novo. Porque, veja, o mundo hoje é um mundo totalmente distorcido dentro da condição de entendimento espiritual. Nós, isso é uma observação minha, eu acho que Jesus, daquela forma, hoje não teria lugar nesse mundo que nós vivemos. Mas, em espírito, ele está com a gente, em espírito, ele nunca nos abandonou. Então, se pregar a volta de Jesus, nós precisamos considerar que, na realidade, ele nunca nos deixou. E os seus ensinamentos são profundos, que é atualizado. Eu nunca vi uns ensinamentos tão atualizados como os ensinamentos de Jesus, né? Gente, esse ponto que o Rui tocou aí é super bacana, tá? Vamos pegar, por exemplo, aquilo que é tido o maior discurso religioso de todos os tempos, que é o Sermão do Monte, né? Então, a gente pega, são 8 bem-aventuranças, e a gente pega cada uma delas e a gente se encaixa hoje, 2000 e tantos anos depois que Jesus proferiu o Sermão da Montanha. É incrível, certo? Como são absolutamente atualizados o entendimento dos seus ensinamentos. É que agora fica muito extenso para a gente falar, né? Mas se vocês tiverem curiosidade, peguem lá, peguem Mateus capítulo 5, 6 e 7. Tá logo no comecinho, são 8 bem-aventuranças, e a gente fala lá, por exemplo, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Hoje a gente vai ver pessoas que não são mansas. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão confortados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, a gente olha hoje a nossa situação, principalmente do Brasil, pegamos esse oitavo, bem-aventurança, a oitava bem-aventurança, e diz lá, a gente encaixa perfeitamente nos momentos políticos que nós estamos vivendo. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. E a gente está vendo quanta perseguição, quanta maldade deliberada em perseguir esse ou aquele. A gente se lembra, assim, Jesus está atual. Não, e além disso, tem as parábolas, que cada sabedoria, né? Em cada parábola que a gente vê no evangelho, que a gente fala, poxa vida, como essa do filho pródigo, por exemplo, acho uma das coisas mais bonitas do filho pródigo, aquele do samaritano. Quer dizer, então são os ensinamentos que Jesus nos traz para os dias atuais. Não tem coisa mais atual do que os ensinamentos de Jesus. E as pessoas já ficam achando que está ultrapassado, que já... Pensa que a historinha, gente, só para o ouvinte que talvez não esteja bem por dentro, as parábolas são histórias, são alegorias que encerram ensinamentos, né? E naquela época, a grande maioria dos que seguiam Jesus eram pessoas ainda com muita deficiência, muita dificuldade intelectual. Então, ele precisava usar de artimanhas e de situações para fazer aquele pessoal despertar. Então, ele contava histórias. para que a pessoa raciocinasse e se incluísse no personagem da história. E depois visse, se esse personagem se deu bem, eu estou fazendo a mesma coisa, eu vou me dar bem. Mas se esse personagem quebrou a cara, muito bem, então eu estou fazendo isso, eu tenho que tomar cuidado. Então, essa era a perspicácia de Jesus quando das suas parábolas, né? Mas existem sim, essas que o Rui citou, por exemplo, são histórias que a gente reconhece, não são histórias, são ensinamentos, e realmente a gente se encaixa em muitas delas. Isso aquela era... do mendigo Lázaro, que ficava na porta daquele homem rico. Vendo lá os jantares lá. Acho linda aquela mensagem e que mostra realmente que o mundo espiritual existe e que acontece aquelas coisas. Você poderia contar para a gente? Mas... interessante, só uma coisa importante também, é que é interessante que ele falava em parábolas para o pessoal depois ficar parado, pensar, ir para casa, raciocinar e também falando com o contexto daquela época, né? Então, para eles era até mais fácil depois, não naquele momento, pensar e raciocinar. Mas se ele não falasse em parábolas, se ele falasse direto na cara de todo mundo e tudo mais, talvez ali naquele momento os próprios fariseus, né? Os fariseus, eles tinham poder de mandar matar ali naquele momento. Então, se os fariseus entendessem naquele momento o que ele estava querendo dizer, podia falar, vamos pedrejar ele e já mandar matar naquele momento. Então, se ele não falasse em parábolas, talvez ele não teria durado 3 anos, né? Ia ser mais difícil, né? Ele poderia ter sido assassinado ali naquele momento mesmo, né? Não só depois, quando chegasse em Jerusalém, percebe, e cumprindo, né, as profecias lá de Isaías, né? A perspicácia de Jesus. Que é o que a gente vê com Paulo de Tarso, né? No livro Pedro e Paulo, né? Paulo e Estevão, perdão. Eles mandavam apedrejar ali naquela hora. Ele falava abertamente e já mandava apedrejar ali naquele momento. Os julgamentos eram exceção, né? Paulo, por exemplo, foi julgado, mas é uma exceção, porque posteriormente ele quase foi apedrejado também, sem julgamento nenhum, né? No caso do Paulo mesmo, quando ele estava indo para Damasco, que teve o problema lá no caminho de Damasco, que ele caiu, ele estava indo buscar Ananias, né? Para poder fazer a mesma coisa que fez com Estevão. Falar nisso também, só para a gente, você falou no Paulo Estevão, eu lembrei aqui há 2000 anos, que é um livro que mostra bastante o cristianismo, né? E vai acontecer uma peça aqui no Teatro Colinas. Quem pediu para mim para falar foi Adriano, lá do Amor e Caridade. Falou, Jorge, divulga aí para a gente. Dia 5 e 6 de abril, sexta e sábado, portanto, essa semana, né? 5 e 6 de abril, sexta e sábado, lá no Teatro Colinas, há 2000 anos, que é baseado na obra de Chico Xavier. É claro, uma peça espírita aí. Os ingressos todos lá também, no Teatro Colinas. Então, o pessoal que gosta de teatro, né? Na sexta e no sábado, na sexta-feira será às 20 horas e no sábado também às 20 horas. Sim. Classificação 12 anos, né? Demora 100 minutos a peça, 100 minutos, sim, então quase 2 horas, né, de peça. Deve ser muito interessante assistir essa peça de teatro aí no Teatro Colinas. E aproveitando, tem a tarde da pizza, dia 6 de abril. Né? Dia 6 de abril, quando que vai ser? Próximo sábado, lá do Pequeno Tempo, tarde da pizza. Então a pizza para retirada, né, da pizza, né, lá do Pequeno Tempo, para apoiar o Pequeno Tempo da fraternidade aqui em São José dos Campos. É R$36 a pizza, né, mussarela, calabresa, ou 66. E aí é só pedir para mandar mensagem para Paulinho ou para Cláudia, que é 12981488696. Então eu vou repetir: 12981488696. A gente colocou aqui o cartaz no WhatsApp do Vivência Espírita também. Lembrando que tem, já que a gente está falando, tem também a excursão para Uberaba. Isso. Né, que já tá nas últimas. Tem 6 vagas só. Vagas, né? 6 vagas, então, de 29 de maio a 2 de junho. No feriado de Corpus Christi, então nós vamos aí nessa excursão. Dessa vez eu vou com a Dora, né? O pessoal lá da Casa Marcela, muita gente lá, o Carlinho também vai, o Silvio que está ali também vai. O Carlinho dessa vez ele falou que vai mesmo, porque da outra vez ele perdeu a passagem, né? Perdeu só a passagem. Pagou e não foi. Pagou e não foi, exatamente. Ele foi só patrocinador. E desistiu tão em cima da hora que não deu nem para colocar ninguém no lugar. Verdade. Foi só apoiador, apoiou. É, exatamente. Vamos ver se dessa vez ele vai. E a gente vai estar junto aí, se Deus quiser. Deus quiser. Então, no segundo ônibus, que vão dois ônibus, né? Quem quiser anotar o telefone aí da Conceição, né? Que é da TNL Turismo, anota aí. 12, né? 99131-9946. Repetindo, 12 99131-9946. Quem está no Vivência Espírita, quem está no WhatsApp do Vivência Espírita, está o cartazinho aí, né? Aproveitar e passar a pergunta do Aécio aqui. E tem o que você falou, verdade. Tem a pergunta que eu fiz para o Mário, e eu gostaria que ele respondesse, que era justamente do mendigo Lázaro, que ficava na porta daquele rico, daquela pessoa rica, e que depois há o desencarne dos dois, né? Uhum. Conta para nós, Mário. Então, eu não sei se é essa que você está falando, mas quando ele visualizava uma casa que tinha um jantar, o pessoal comendo lá, o pessoal se alimentando lá fartamente e ele passando uma fome de fora, eu não sei se é essa que você está falando. Ele comia só as migalhas, né? Só as migalhas do alimento que tomava. Ele era, o Lázaro era aquele que ele era todo cheio de ferida, muito doente e tudo, né? Uhum. Aí depois ele chega no plano espiritual. E lá no plano espiritual, que quando o rico morre, né? Quando o dono da casa de fartura morre, aí tem a surpresa que chega lá, Lázaro está no seio de Abraão, está junto com Abraão. E ele está de um lado, trevas, né? Onde ele não consegue, ele vê o Lázaro lá tão legal e ele do lado de cá. Vê a diferença, né, que existe. Eu estou falando assim porque no primeiro livro, que é o meu livro lá, Entre o Coração e a Razão, Temas para Reflexão, a gente faz um capítulo que chama Uma Reunião Mediúnica no Plano Espiritual. Uhum, exatamente, mostra exatamente isso que o Rui está falando. Quer falar, Mário? Desculpa. Então, é um exemplo, uma amostra, né, da famosa lei de ação e reação, né? Então, tudo aquilo que nós fazemos, amanhã ou depois a gente vai responder. Então, se a gente tem o bem para fazer, então façamos o bem, porque certamente amanhã ou depois a recíproca vai ser o bem. Mas, gente, se a gente aprontar aqui, mesmo que a gente seja poderoso, mesmo que a gente se sinta intocável, isso lá no plano espiritual não quer dizer nada. Não, e é interessante, Mário, que o rico desencarna, chega lá, o Lázaro está num lugar muito bonito, de muita luz, e ele então questiona, fala, peraí, mas eu era o rico, era isso, estou aqui nesse lugar escuro e o Lázaro, que era aquele o pobre, que era aquele mendigo, está num lugar bonito. Aí os caras, não, mas é que você já teve todos os merecimentos lá na terra, mas só que você não soube aproveitar. Aí ele pergunta, fala, mas eu posso voltar lá, se me dá uma oportunidade de eu voltar e dizer isso para os meus parentes? Aí o cara fala, não adianta, sei lá, falar, porque as pessoas não vão aceitar, né? não vão acreditar. Mas cada parábola é um ensinamento bacana. Fala. Deixa eu passar aqui, então. E que serve a parábola, serve para a vida toda. A gente as parábolas, elas são atuais demais, né, Mário? Porque eu falo assim, se você pegar um público heterogêneo, pode ter criança, pode ter adulto, pode ter idoso, pode ter tudo, homem, mulher, quem for. E você contar uma parábola e depois pedir para cada uma das pessoas ali repetir, ela vai repetir sozinha, né? Ela vai passar o entendimento dela, mesmo que seja criança. Uhum. E aquele entendimento para ela está certo. Agora, quando a gente começa a ver a parábola de novo, você começa a entender de um modo diferente, né? E só hoje o pessoal, por exemplo, fala em termos de treinamento, de falar em público, em treinamento de empresas, fala sobre storytelling, que é contar histórias. Ou seja, Jesus já fazia isso há 2000 anos atrás. Exatamente. E só hoje o pessoal está entendendo que a maior forma de cativar o público e falar e trazer a atenção, né, prender a atenção, é contando uma história. Né? Uhum. O legal, Rodrigo, você que é executivo, né, fica para cima e para baixo no mundo todo, você já deve ter lido o livro Monge Executivo, né? Já. Que exatamente já. Ele pega os ensinamentos de Jesus e traz tudo para a atualidade, mostrando que era esse homem aí, que era esse comunicador, que essa pessoa que há 2000 anos atrás estava falando tudo que a gente necessita hoje, falando de profissão, falando em de empresário. De servir, né? De servir então, ao próximo. Livro que quem não leu, leia. Um livro pequeno, assim, mas muito bom mesmo. Eu acho que o Monge Executivo. Um dos maiores ensinamentos que tem nesse livro é a questão do respeito a servir, né? Uhum. Primeiro ponto principal. Mas uma coisa que ele ensina nesse livro que eu acho muito legal é o respeito ao tempo dos outros. Uhum. Muita gente chega atrasado, tudo mais, mas não entende que se você não respeita o tempo das outras pessoas, você não está respeitando a pessoa também, né? Então é um dos ensinamentos interessantes e a questão do servir, né? É interessante na abertura do livro que a pessoa vai buscar esse monge e chega lá, ele encontra uma pessoa mexendo no encanamento da pia e ele vai, pô, peraí, eu vim aqui vai procurar um ensinamento da pessoa, de um monge que foi monge, coisa e tal. O jeito falou, ah, sou eu. Mas o senhor que está aí mexendo com encanamento é o fulano? Fala, sou eu. Quer dizer, então a gente vê como a necessidade das pessoas procurarem se identificar, procurar também entender que a humildade, ela prevalece em quase todos os lugares, né? Não tem a dúvida. Vamos lá. Vamos para a pergunta do Aécio. Soltar aqui para vocês, só colocar aqui. Bom dia, um ótimo domingo para a bancada do programa Vivência Espírita e ao entrevistado do domingo. Minha pergunta é a seguinte: hoje, tendo todos nós consciência do bem e do mal praticados, como ficam, Maruvinhas, fé, razão e sentimento nos torvelinhos de crenças subsidiadas apenas em belas palavras e não em ações? Quem perderia nessa disputa de João Sem Braço? Um forte abraço a todos. Entendi. Vocês repetem para mim, por favor? Eu repito. Eu achei engraçado aqui o João Sem Braço, né? É uma disputa de braços de sem braço. Grita. E ao entrevistado do domingo, minha pergunta é a seguinte: hoje, tendo todos nós consciência do bem e do mal praticados, como ficam, Marulinhas, fé, razão e sentimento nos... Acho que essa já é a pergunta. Só repetir a pergunta aqui. Ó. Hoje, tendo todos nós consciência do bem e do mal praticados, como ficam, Marulinhas, fé, razão e sentimento? Ele diz que hoje... Como fica fé, razão e sentimento dentro do contexto atual, por exemplo? Uhum. Ele adora fazer perguntas difíceis. É muito bem, tem que ser assim, né? Gente, hoje, falar em fé é um tanto quanto difícil de muitas pessoas aceitarem. Dentro do Espiritismo, nós temos o slogan de a fé pela razão. Então, quando nós, evidentemente, buscamos alguma coisa, nós precisamos, sim, ver o sentido daquilo que nós estamos buscando. Será que realmente compensa? Será que realmente é isso? Então, vejam que, nisso tudo, nós precisamos colocar o sentimento. Jesus, por exemplo, ele nunca atribuiu a si uma cura que ele fez. Ele sempre dizia: a tua fé te curou, ou foi o Pai que te atendeu. Então vejam que dentro desse sentimento, a fé é importante, mas que nós possamos não partir para um estado de simplesmente aceitar, certo? Então nós temos que, evidentemente, ter razão. Hoje, o que nós estamos assistindo na sociedade nossa. É uma série de apelos em relação a milagres, né? Então, muitas igrejas são, na realidade, fábrica de milagres. As pessoas vão com uma fé danada. Muitas vezes não conseguem. Muitas vezes conseguem. Mas o que é? Foi ali Jesus que procedeu o milagre? Não. Foi a fé da pessoa. Jesus mesmo nos alertou muitas vezes a respeito disso. Então, hoje, nós estamos vivendo uma sociedade muito controversa. Se, por um lado, nós buscamos ter fé, por outro lado, nós buscamos a origem, o resultado dessa fé. Mas, para isso, eu digo, é preciso que tenhamos sentimento. E esse sentimento é representado unicamente por uma palavra chamada amor. Então, nós precisamos, sim, acreditar. Nós precisamos, sim, ter certeza de que algo superior a nós existe. No caso, por exemplo, de Jesus, falamos bastante dos milagres aqui, não é? Por que Jesus curava? Então diz, por três situações, para dar livre expansão à sua grande condição de amar. A pessoa, evidentemente, via em Jesus a sua grande condição de amar e, de certa forma, aquele que buscava um milagre, entre aspas, também precisaria ter uma grande condição de amar para ter confiança em Jesus. Jesus curava para demonstrar a superioridade do espírito sobre o corpo, uma situação que hoje nós ainda não conseguimos assimilar. A força, a fortaleza que nós temos dentro de nós. E, em terceiro, para demonstrar também a existência de um poder maior, no caso, o Pai Celestial. Quando Jesus dizia, não fui eu, foi o Pai quem te curou, ele simplesmente transferia para, no caso, Deus, certo? A ocorrência do chamado milagre. Então vejam que hoje nós vivemos, sim, torno a dizer, um contexto muito complicado na nossa sociedade, porque falta fé, sim. Jesus muitas vezes chamou a atenção dos seus próprios discípulos pela falta de fé. Mas hoje nós estamos da mesma forma. Nós queremos que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, e se não acontece, a gente perde a fé. Não é assim que a gente fala? Eu tinha, exemplificando um caso familiar, né? Uma tia que era muito católica, ela tinha lá em cima do armário dela, do guarda-roupa dela, de imagem de três santos, né? Então, ela tinha um pedido qualquer, normalmente um pedido simples, banal, do dia a dia, e ela pedia para um santo. Então ela esperava dois, três dias. Se não acontecia o que ela pediu, ela partia para o outro santo. Ela ia transferindo, né? Então, o que a gente faz? É ignorância espiritual, claro. Mas, enfim, hoje a gente não vive uma situação muito diferente. As igrejas estão lotadas, as pessoas buscam um milagre. Tem fé? Muitas vezes vão em busca do milagre em si. Mas o milagre em si, como as pessoas esperam, não acontece. Nós temos que entender que o milagre acontece de dentro para fora. Não adianta a gente levantar as mãos e suplicar, olha, me acorde, me ajuda, me faz isso, me faz aquilo, como se num passe de mágica, num estalar de dedos, as coisas mudassem na nossa vida. Nós temos que procurar mudar de dentro para fora. Quer dizer, o grande milagre está dentro de nós. A partir do ponto em que a gente tem realmente sentimento, a gente tenha realmente fé e, consequentemente, nós vamos buscar um entendimento daquilo. Não esperar, sim, torno a dizer, que as coisas aconteçam como um milagre na nossa vida, entre aspas, mas que esse milagre seja feito por nós, de dentro para fora. Tá ligado mesmo, Rodrigo? É interessante. Ainda bem que a sua tia rezava para um santo, depois rezava para outro, depois rezava para outro. Porque a maioria, quando reza para o primeiro não faz nada, ele joga dentro d'água, vira de cabeça para baixo, né? Faz essas coisas. A mulher pede para casar, se o Santo Antônio não ajuda, ela pega o Santo Antônio e enfia dentro de um balde d'água e fala, só quando eu casar que eu tiro você daí, né? Eu tenho uma história também no livro Contos e Causas, que é exatamente que eu cheguei lá na minha cidadezinha, lá em Patamuté, lá na Bahia, e tinham roubado o Santo Antônio da igreja. Era o Santo Antônio que é o padroeiro. Tinham roubado o Santo Antônio da igreja. E eu fiquei preocupado, até saía perguntando, mas como que pode ter roubado na cidade que todo mundo está olhando para o lado da igreja? Ah, teve uns turistas aí, e naquela época estavam roubando mesmo, que é barroca a imagem, que é bem valiosa, né? Aí, mas eu fiquei naquela tristeza, naquela época eu era católico ainda, né? Aí fiquei naquela tristeza, tudo assim, de saber aquilo, mas passei ali a questão de um mês, que eu era bem jovem ainda. E no dia que eu fui, e sempre eu estava hospedado na casa da minha tia, sempre estava comentando sobre isso. E no dia que eu saí, que eu ia viajar de volta, minha tia me chamou lá num quartinho dela, abriu aqueles baú grande que existe, pegou um pacote embrulhado, cheio de pano, foi desembrulhando, falou: meu filho, você não podia voltar para São Paulo sem beijar Santo Antônio. Está aqui, beijo. Falei: mas o que a senhora está fazendo com o Santo Antônio dentro dessa mala enrolada? Ela falou: foi Nozinho, seu tio, que pegou e trouxe para cá, deixou aqui escondido. Falei: para quê? Falou: enquanto não chover, a gente não devolve ele para a igreja. Entendeu? Eu não sei se é aquilo. Não. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, passou uns 3-4 dias, disse que deu uma tempestade danada aí. Eu fiquei contente que Santo Antônio tinha voltado para a igreja, né? Então, vira uma cultura o negócio até, né? Parece uma coisa assim, que faz isso no Brasil inteiro, de colocar o santo de cabeça para baixo. Outra coisa interessante, nesse livro novo nosso, que é Jesus, Caminho, Verdade e Luz, a gente fala, todos nós somos médiuns. E acontece conosco coisas que a gente acha que são fenomenais. E, na realidade, é por causa da nossa mediunidade. Porque voltando ao caso da sua tia, a partir do momento que ela está dialogando com o santo, ela está conversando com a espiritualidade, ela está pedindo ajuda para os guias espirituais, está pedindo ajuda para o anjo da guarda. Aí tem a história do São Longuinho também, né? Do São Longuinho, que é você perder uma coisa e você começa a pedir, para depois achar e dar 3 pulinhos lá para agradecer a São Longuinho. Quer dizer, quantos espíritos chegaram ali no seu ouvido e falaram: procura em tal lugar, procura em tal lugar, e a pessoa atribui a um santo. Não tem problema nenhum, mas é questão de mediunidade também, você saber conversar com a espiritualidade e lembrar que o que vem para a gente não é o que a gente deseja, é o que a gente necessita. Isso que vem para a gente, né? Se você vive numa situação que não está tendo chuva, provavelmente o povo tem algo para resgatar por causa disso, né? Se está acontecendo alguma coisa na vida da gente que não está dando certo, provavelmente a gente tem algo para resgatar e aprender com aquilo ali. Por isso que é de dentro para fora sempre o aprendizado, né? E o que nos fortalece são as dificuldades, né? Não são as facilidades, né? Exatamente. Que faz a gente crescer, se a gente para e olha para trás, né? Isso. São as dificuldades que a gente passou, né? Uhum. É, dificuldade a gente passou, está passando e vai passar, né? A única certeza que a gente tem quando a gente resolve um problema é que vai aparecer outro, né? Daqui a pouco vai aparecer outro. É o que o Chico fala, né? Tudo passa. Uhum. Os momentos bons também passam. Passam também. É. Uhum. A gente tem que estar preparado. E isso é o legal, né? Da gente ter... O Espiritismo ser uma religião cristã. Porque a gente tem em quem se apoiar, né? Durante as nossas aflições. Uhum. É verdade. É o conforto espiritual. É. Porque muitas vezes a gente não tem. Passa por essas dores, passa por esses desafios e não tem em quem se apoiar, né? E não tem como se apoiar. Quem entrou aqui, né? E foi o João Paulo Gonçalves, né? Também está aqui participando. A Alessandra Martins, mandando bom dia. A Maura Russo entrou aqui também. Sempre está aqui com a gente escutando. O Dinho e a Fia, mandando bom dia e feliz Páscoa. O Carlos Chagas, que lembrando que tem o programa Fé e Razão aqui toda quinta-feira às 20 horas, tá muito bom o programa Fé e Razão, então não percam aí ao vivo toda quinta-feira. E lembrando também tem o programa Prosa Criativa segunda-feira às 19 horas. O Jamil Lima lá de Maricá tá mandando mensagem aqui: bom dia a todos, a mensagem deixada por Jesus está em nosso coração e deve ser celebrada todos os dias, verdade, Jamil. O Oswaldo Barbosa, que esteve aqui com a gente também, mandando aqui um bom dia, vivencianos. O Agnaldo Almeida, que já fez a pergunta, a gente já fez. A Irene Maria do Nascimento. Siak, aqui de São José, né? A Adriana, lá do Centro Espírita Amor e Caridade de Santana. A Neide Rodrigues, um ótimo domingo de Páscoa a todos, que possamos sentir Jesus ressuscitado em nossas vivências, não somente na Páscoa, mas sim todos os dias. Grande abraço, é verdade, Neide. E a Dora. A Dora Kawabe, que Dodora. Dodora. Estou morrendo de rir da história de Santo Antônio, falou. Não, por quê? Porque o Nozinho era o meu pai. É, o Nozinho. Meu tio Nozinho era o pai dela. Né? Ela está lá em Juazeiro ouvindo, aí lembrou dos casos, né? Olha que legal. E ela, a Dodora, ela é espírita há muitos anos, né? E ela lembra dessas histórias tá, para a gente rir, porque os parentes da gente eram tudo contador de história também, né? Inclusive, no livro lá, eu conto história, muita história da minha tia Maria Angélica, que a gente chamava de Teté, que todas essas histórias ela contava. Minha mãe também era muito contadora de história. E, felizmente, naquela época, nós éramos ouvidores de história, né, Mário? Isso é importante. E se a gente hoje consegue contar a história, é porque nós ouvimos essas pessoas lá atrás, nós prestamos atenção nos exemplos dela, nós vimos essas coisas engraçadas que aconteciam, porque não tinha televisão, a gente tinha que ficar sentado de noite na porta contando história, escutando a história dos mais velhos, escutando as mentiras, escutando as filosofias, escutando tanta coisa importante que hoje as crianças não conseguem escutar mais. Elas não ouvem nada, né? Só vivem no mundo delas. Então é mais difícil. É claro que vai ser amparado o resto da vida pela internet. A internet botando coisa na cabeça deles. Nós não. Quem botava coisa na cabeça deles da gente era a gente mesmo. Era o rádio, a TV. É. Não, rádio e TV já vem depois. Rádio era só para escutar a música mesmo. O pessoal da roça nem escutava a Hora do Brasil, nem escutava. O único que escutava a Hora do Brasil lá em Patamutu era só Antônio Paixão, que era teu. Mas era culto pra caramba. Escutava a Hora do Brasil. Porque a Hora do Brasil era a hora que todo mundo desligava o rádio. Então eram os contadores de história que colocavam as coisas na cabeça. Exatamente. Contador de história no qualquer cidade pequena é lotada de contador de história e o divertimento que você tem é aquele ali de ir ouvir histórias. E como eu estou falando para a Dodora lembrou aqui, os nossos parentes eram exímios contadores de história. Que tempo, não? Uhum. História de assombração, então. Perto. Mais legal ainda. Fala mais perto do microfone. Aí, agora sim. Aí entrou aqui também o Rick. Você está falando? Rick Elisei, né? Uhum. Entrou aqui, mandando boas Páscoas a todos. A Marisa Carolina da Costa e o Reinor Andrade falando aqui. Boa Páscoa para todos vocês, bom cumbeiros. Uhum. Ainda bem que não é mal cumbeiro, né? Bom cumbeiro. É bom dar uma mudada, né, Renô é espírito que baixa em tudo acontecendo também. É. Né? Bacana. Vamos voltar então? Vamos fazer um intervalo? Vamos. É, colocar uma música agora aqui de que esteja ligada no tema. Uhum. Essa música que eu vou colocar, pessoal, é uma música chamada Cenário Escuro. E eu queria que vocês prestassem atenção nessa letra, porque essa letra é uma música do Luiz Carlos, do Grupo Castelã, nosso irmão Luiz Carlos. Está no CD Luz de Amor. E ele descreve como era o dia que Jesus foi crucificado. Como estava o dia naquele dia que Jesus foi crucificado. Porque eu lembro para todas as pessoas, se a gente lembrar o dia que nós perdemos um ente querido, parece que a gente sempre presta atenção no a gente sempre presta atenção na natureza quando a gente perde alguém, né, Mário? Acho que parece que é uma característica, parece que você olha para o céu está diferente, parece que tudo é diferente. Aí eu imagino como estava o dia que Jesus foi crucificado, que Jesus estava morrendo, né? É, eu imagino como que era esse dia. E isso aqui foi um desdobramento do Luiz, provavelmente a espiritualidade levou ele lá para ele ver aquele cenário, faz essa música. Em nenhum momento ele fala de crucificação, não fala de nada, ele fala como estava o dia. A música chama Cenário Escuro. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Profundo, tudo está parado. Qual nada houvesse mais no mundo. Olha que tarde tão sombria. Prenúncio de um tormento. Vê as florestas inertes. Não se sente nem sequer o vento. A tarde escura como a noite. Esconde as cores do horizonte. Se arrasta sonolenta e quente. Amedronta o coração e a mente. Esse cenário escuro. Por que tanta melancolia? Por que até as aves mudas carregando o ar de agonia? Se ouve então, no alto de um monte, risos bêbados a ecoar de lá. No momento do último olhar de quem só veio ensinar a amar. Por que este cenário escuro? Por que tanta melancolia? Por que até as aves mudam? O ar de agonia. Só se ouve então, no alto de um monte, risos bêbados a ecoar de lá. No momento de quem só veio nos ensinar a amar. No ar, contos, histórias e mensagens. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Estamos no momento Gigavale e agora o tema é um homem chamado Jesus. Depois o Mário comenta pra gente. Um homem chamado Jesus. Certa vez, um espírito sublime deixou as estrelas, revestiu-se de um corpo humano e veio habitar entre os homens. Porque fosse um exímio artista plástico, habituado a modelar as formas celestes, compondo astros e globos planetários, tomou da madeira bruta e deu-lhe formas úteis. Durante anos de suas mãos, brotaram mesas e bancos, onde amigos e irmãos se assentavam para repartir o pão. Para receber os seus corpos cansados ao final do dia, ele preparou camas confortáveis,

Vamos então à frente, vamos cada vez mais buscar a perfeição, uma perfeição que ainda está muito distante de nós. Mas se simplesmente a gente se colocar no caminho, é claro, um dia vamos chegar lá. E como o próprio Jesus nos disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós temos já tudo pronto para que nossos passos se façam firmes, decididos, corajosos, na direção do bem, para alcançar o verdadeiro amor. Vamos encerrando o momento de Gavalli. Quer falar alguma coisa, Rui? Não. Eu falar com você para encerrar o momento de Gavalli. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Parabéns pra você, você mereceu renda. Um oferecimento de WS Festas e Embalagens. É, eu acho que. A gente agradece, né, o apoio da WS aos aniversariantes da semana. É, quem faz aniversário dia 31, Rodrigo, hoje. É hoje, é 31, né? Hoje é. É o seu Birajara Siring, pai do Marcelo. O Bira? É, seu Bira faz aniversário hoje. E aqui no. Não, fala, Rui, os aniversariantes, Paulo de Tarso, por favor. É, nós temos dos. Quiser falar da semana passada? Da semana passada, porque eu não estive aqui, né? Uhum. Então nós temos, no dia 24 foi Ademir Aleixo Rezende, no dia 27 é Marcele das Neves, no dia 28 Eduardo Teixeira, no dia 30 a Karine Farnetani, e no dia 30 a Maiara Helen Ribeiro. E no dia de hoje, nós teremos só no dia 6 José Vicente Junqueira, lá da Fraternidade Paulo de Tarso. Aqui, isso é sábado, né? Não, sábado que vem. Então era para falar hoje mesmo. E aqui no dia que nós colocamos aqui, no dia 2 de abril, então nós temos o aniversário do nosso querido Chico Xavier, aniversário de nascimento. Né? E todos os anos a gente fala alguma coisa sobre ele. No programa que vem ainda não está decidido o convidado, né, Rui? Mas o assunto será sobre Chico Xavier. Qualquer tema relacionado a Chico Xavier vai ser o que nós vamos falar. Vai ser o nosso tema aqui da semana que vem. Queria aproveitar aqui que os aniversários. Tem aniversariante, hein, Rodrigo? Tem aniversariante, Carlinhos? Dia 2 de abril tem a Nailza Fátima. Não sei se é a Nailza do Ismael. Nailza Fátima Figueiredo Oliveira. É, 3 de abril tem o Cristiano Sadoc. É, e só, né? Aqui. 4 de abril também tem a Maria Célia Rodrigues. E dia 6 de abril, Alessandra Pinotti Bittencourt. Também. Aí esses são os que eu tenho aqui. Não sei se você tem aí também, Jorge. É, eu queria falar aqui, Rodrigo, nós falamos, você falou da Nailza, eu não sei se é a Nailza, né, que tá aí. É, também não sei, também não, não, né? Sei. E nós tivemos aqui, nós, como o Zé, o marido da Nailza, que foi muito conhecido na doutrina espírita, cuidou do Francisco Júlio há muitos anos, lá da parte espiritual, e o Zé, o ano passado até, foi o ano passado que a Nailza esteve aqui conosco, né, Rui? E o Zé já estava muito doentinho, ele estava com problema de Alzheimer, né, não levantava mais da cama direito. E ele desencarnou aí a semana passada. Nós não deu tempo de falar nada aqui, né? Que foi bem no intervalo, assim, de um domingo para segunda, alguma coisa desse tipo. Mas para quem conheceu o Zé, né? É, ele desencarnou, né, a semana passada aí. E a gente tem certeza que ele foi bem acolhido no plano espiritual pelo trabalho que ele deixou aqui, tanto na parte religiosa, né, na parte doutrinária, como na parte familiar. E um companheirão da Nailza, que continua trabalhando ativa até hoje, né? E desejar tudo de bom para a família, né? Que eles possam ser confortados, e principalmente ele, que precisa das nossas preces, precisa das nossas orações, mas temos certeza que ele será bem encaminhado na parte espiritual. É, e o Zé serviu de exemplo para que a gente pudesse, né, Mário? O Zé lá na Francisca Júlia? Sim, José Benedito Filho. Uhum. É, ele era... O Zé também é do nosso tempo. Meu Deus do céu, nós estamos falhando. Ô, Rodrigo, quem desencarnou antes de ontem, Rui, foi o Pedro Alves também, né? O Pedro do Ceará Bezerra de Menezes, o Alves. Ah, é? É. O Alves do Bezerra de Menezes, o Alves. O Alves que trabalhou, ele foi motorista lá no CTA, era aposentado, conversador, contava muita coisa. Pedro desencarnou? Pedro desencarnou. Teve uma trombose no coração. Aí desencarnou assim de repente também. Então o Pedro também é uma figura maravilhosa, né, Calinho? Nossa. Contador de história, era benquisto, ele era motorista, mas era motorista dos altos. Né, dos brigadeiros, dos comandantes, ele contava cada história legal e ele conseguia envolver as pessoas, seja pessoa simples, seja pessoa poderosa, ele conseguia envolver as pessoas com a conversa dele, com o bom papo dele, com a alegria que ele tinha interior. Então, é aquela pessoa que você tem prazer de ficar perto e escutar ele com falar. Com certeza. Né? Então, o Pedro Alves era desse jeito, também partiu para a pátria espiritual, foi sepultado na sexta-feira. Até que foi o Luiz, a gente conversando lá na AME na sexta-feira, o Luiz falou: Jorge, eu tive uma sensação no velório do Alves, que ele foi num dia especial, porque ele era uma pessoa especial, quer dizer, foi no dia na Sexta-feira Santa, né? Partiu para a pátria espiritual na Sexta-feira Santa, por ele ser também uma pessoa especial. Quer dizer, mesmo que a Sexta-feira Santa não seja marcado na data certa, né? Não seja. Dessa vez foi no dia, caiu no dia 28, né? No dia 29. É, o outro vai cair outro dia. Mas você sempre vai lembrar que na Sexta-feira Santa o Alves voltou para a pátria espiritual, né? É. Eu nunca esqueço que nós compramos a casa lá na Seara Bezerra de Menezes, e só que nós compramos, só que não tinha esgoto. Aí o Pedro falou: não pode achar que eu vou procurar o esgoto aqui da para achar, para ver se como é que sai o esgoto aqui da casa. Eu sei dizer que ele cavocou. E ele achou o esgoto passando no outro lado lá. Então tem o Bastos que fazia escola junto com a gente. Um dia o Bastos chegou lá e falou: puxa vida, Pedro, quer dizer que você está procurando os seus talentos aí, né? Então, pau para toda obra. É, né? E ele chegava comigo e chegava: pô, Rui, você lembra que eu procurando os talentos lá na Seara Bezerra de Menezes, fala: e o chato que você achou, né? Pessoas que ficam marcadas na vida da gente, né? Que pela simplicidade, né? Fica marcado mesmo pela humildade do Pedro, pela simplicidade e pela sabedoria que ele tinha interior, né? Lembrando aqui também que é aniversário dia 5, que nós colocamos, da Adriana lá do SEAC. Adriana, os parabéns, viu? Tudo de bom para você. E aniversário também de falecimento de Allan Kardec. Uhum. Verdade. A Ronália, nossa irmã Ronália, lá de Remanso, está colocando aqui também, Jorge, que o André Luiz Peixinho, da Federação Espírita do Estado da Bahia, desencarnou ontem fazendo uma live, deu uma parada cardíaca. Durante a live? Durante a live. Que né? Legal. Desencarnou trabalhando. Exatamente. Vocês não lembram também de um apresentador também no programa da Boa Nova? Que ele estava conversando assim normalmente, uhum. E daqui a pouco ele falou: as coisas estão sumindo. Aí ele caiu. Na Boa Nova, ao vivo. Estava na televisão, ao vivo. Aí o pessoal cortou o programa, foi, chamaram socorro, mas não deu para. É um cara bem conhecido da Boa Nova e era palestrante tudo, né? Aí eu concordo com o Carlinho. Uhum. Se a gente morrer assim, seria uma coisa tão legal, né? Você saber que você estava fazendo alguma coisa. Vamos então aproveitar agora que está na presença do Tomar aqui. Com oferecimento da livraria Casa do Caminho, né? O sorteador, Marco. Quem não sabe, o Marco, todo mundo sabe, mas quem ganha os livros aqui tem o direito de ir lá conversar com o Mário lá na livraria Casa do Caminho, né? Então, quem ganhou o livro aqui, a gente colocou no sorteio, bastante gente ligou pra gente, foi o Edson Andrade, a Miriam Yui, o Aécio, o João Ramalho, a Maria Auxiliadora, o Bernardo e a Mariângela, e também o Sr. Arlino ligaram aqui pra gente. E a gente agradece por ter ligado, e a gente colocou aqui no sorteador, e quem ganhou foi, não é marmelada, tá? Foi o sorteador, ó, o Silvio tá ali de prova, o Silvio ali tá vendo aqui. O nome que saiu aqui foi o Bernardo Varoto. É o filho do Tião, né? Então, não é marmelada, tá aqui, ó. Basta buscar o livro lá na livraria Casa do Caminho. Toda semana, né? A partir da 1h, Mário, tá aberto lá? Segunda, sexta, de 13 às 16 horas. Então, lá na livraria Casa do Caminho, Avenida Rui Barbosa, número 232, Bela Vista, São José dos Campos. Ir lá buscar e bater um papo com o Mário, que eu acho que vale mais que o livro. Então, estamos lá, se Deus quiser. Vale a pena ir lá, então, buscar o livro. Agora, deixa eu falar outra coisa aqui também, falar, né? O Piero colocou uma foto aqui pra gente, dele vestido de Jesus, né? Lá no grupo, lá no WhatsApp. Aqui no grupo do WhatsApp. Ele tá com o cabelo solto, porque ele tem o cabelão amarrado pra trás, né? É. Mas soltou o cabelo, ele tem a barba, e aí botou uma colcha que ele pegou lá da mãe dele, assim, branca e vermelha. E tirou a foto e ficou muito legal, viu, Pedro? Eu gostei. Ainda mais você que é grandão, Jesus disse que tinha mais de 1,80m, né? 1,90m mais ou menos, né? Ficou legal. Eu achei muito espontâneo essa foto que ele fez. Ficou muito legal mesmo. Dá a impressão aqui que ele está saindo para representar uma peça de teatro, alguma coisa assim. Já, né? Indicar no próximo Alto de Páscoa, indicar ele para ele. Vamos fazer um Alto de Páscoa no Espiritismo? O Piero já vai ser o Jesus. Eu tenho certeza que se ele não fizer sucesso, o pessoal que pega no chicote vai gostar para caramba. Vou jogar medo na cruz. O problema é se ele gostar, né? Mas uma coisa assim, né, que eu tinha comentado do Alto de Páscoa que eu assisti, Mário, mas eu senti falta, né, no processo ali, foi muito rápido o Sermão do Monte, que é o que o Espiritismo mais valoriza, né? De todos isso, os dogmas, todos os milagres, a gente valoriza mais os ensinamentos do Mestre Jesus, né? E que falta nessa aula de Páscoa, parece que eles focam só os milagres, né, a história, vê lá a crucificação e tudo mais, toda a parte do martírio, mas a parte mais importante, que é o que ele veio ensinar pra gente, não fala, né? Por isso que o seriado The Chosen lá, né? The Chosen. The Chosen, o Escolhido. Tá fazendo muito sucesso, porque ele tá agradando a todas as religiões. Ele tá fazendo uma coisa muito natural. E, por exemplo, o Sermão do Monte é fora de série. Ele passa um episódio quase inteiro ele conversando com o Mateus sobre o que eles iam falar no Sermão do Monte, né? Sim. Então é muito legal. E cada coisa que acontece no filme, eles dão exemplo. Tipo assim, eles exemplificam como aconteceu, mas eles criam um cenário no entorno daquele acontecimento que vai vir, né? Então fica muito legal, né? Igual a parábola do bom samaritano mesmo. É difícil você encenar, né, um negócio desse. Fica fácil, mas eles criaram um contexto em volta disso, né? De encontrar primeiro o cara que bateu no samaritano. Né? Ele encontra primeiro o cara que bateu no samaritano. E é legal que faz sentido a história, né? É, exatamente. Parece que a história, ela tem um... Eles criaram mecanismos onde você consegue falar, poxa, dá a impressão que foi assim. É igual você... Eles colocaram Mateus como autista, né? O Mateus é autista. Você já viu a série, Mário? Já vi a série. O Mateus, na terceira temporada. Já está entrando na quarta temporada agora, só que passou dois capítulos no cinema, né? Mas o Mateus, ele colocou como autista, porque eles pesquisando, como o Mateus é muito meticuloso, então dá a impressão que ele podia ser desse jeito. E o rapaz está roubando a cena, né? Assim, fazendo um papel fantástico, né? O rapaz que está interpretando. E o legal que é o que mostra aquilo que a gente sempre aprendeu na escola de aprendiz, né? Na escola de aprendiz, ela explica, né, o lado humano dos apóstolos, né? Porque se prega uma coisa maravilhosa, uma questão de santos, né? E tudo mais. E não, eles eram que nem a gente. E Jesus veio pra gente, normal, não pra né? É interessante, é muito legal, vale muito a pena. Tem uma cena muito legal que é quando eles encontram com o samaritano, que o samaritano vem pra cima deles pra dar porrada mesmo, né? Cuspindo, fazendo tudo com eles. Aí os apóstolos falam, por que, que o senhor não pede pro pai mandar um raio lá pra destruir esse povo todo? Agora, calma. Calma, irmãos dos trovões. Não adianta nada a gente fazer isso. Não é desse jeito que nós vamos resolver as coisas. Quer dizer, isso ficou os filhos do trovão, né? Aí fala, João e Tiago, os filhos do trovão, e ninguém sabia por quê, né? Uhum. Vai fazendo sentido. Né? Agora, bacana, Jorge, é que no Sermão do Monte, ele vai e faz... Ele prepara o Sermão do Monte, não é como a Bíblia, como a história fala, que ele chegou simplesmente o povo reunido e ele começou a falar. Ele chama os apóstolos, chama o pessoal e começa a fazer uma preparação. Ele faz uma preparação do Sermão do Monte e pergunta: está ficando bom? Está ficando bom? É desse jeito mesmo? Coisa Mateus maravilhosa, escreveu mostra antes, Jesus autêntico. Né? Escreveu antes, se você reparar lá no. Pelo menos nos episódios lá, ele escreve o sermão antes, tanto que aí pergunta para o Mateus: o que você está achando? Está exatamente como está escrito. Ele está falando exatamente o que está escrito. Não, é interessante que o Gandhi, foram perguntar para o Gandhi o que, que ele conhecia do cristianismo. Ele falou: olha, o que eu conheço é o Sermão do Monte, que para mim é o suficiente, que ali tem tudo que eu preciso, está no Sermão do Monte. Ele fala que se a civilização humana tivesse uma catástrofe que acabasse com quase todo mundo e os que restasse, pelo menos segurasse o Sermão do Monte, dava um impulso novamente na civilização. Mas tem uma observação do Gandhi também, né? Ele falou, foi direto ao meu coração. Infelizmente, muito do que hoje se faz no cristianismo é a verdadeira negação do Sermão da Montanha. Essa foi eu acho que até para aquilo que eu tinha comentado, né? Você vê o Alto de Páscoa, mas você não vê nada de Sermão do Monte. Ou seja, dá-se valor tanto para os milagres, dá-se valor tanto para a crucificação, o martírio, e esquece o essencial, né? Esquece o que é importante. Né? Dá valor para os dogmas né? e o que está escrito, a letra, né? e não os ensinamentos do Mestre Jesus. É aquilo que os olhos veem, é o espetáculo, né? Mas não tem sentimento no coração. E isso, sim, era para aquela época. Né? Fala que os ensinamentos, o que passou com Jesus é para hoje, os ensinamentos que estão lá no Sermão do Monte, as bem-aventuranças e tudo mais. Mas os milagres era só para aquela época, não era para hoje. Que passou aqui. Era para o despertamento, porque aquele povo não tinha ainda a consciência que hoje nós deveríamos ter, né? Deveríamos ter. Deveríamos. Falou bem. Então, vamos para a hora da dica? Agora, Mário, é a hora que você dá a dica de algum livro que você esteja lendo, que você acha que é interessante, ou com algum livro em relação ao tema. Que você acha interessante para os nossos ouvintes, indicar para os nossos ouvintes. Bom, gente, indicar livros é uma responsabilidade muito grande, principalmente quando nós nos defrontamos com tanta literatura hoje em dia que está por aí. Eu diria a vocês, se fosse o caso de conseguissem, nós estamos estudando um livro sobre Jesus chamado As Cartas de Cristo. Se vocês se interessarem, é um livro mediúnico, não é de uma médium, é de uma médium inglesa que apareceu aqui no começo do século. E vejam que tem-se como autêntica a, como poderíamos dizer, da psicografia, ou seja lá o que for, a intuição do próprio Cristo relatando sua vida. Então, a gente está no começo ainda, estamos vendo, mas é interessante ver, sim, que muito do que está ali vem explicar algumas situações que ficaram obscuras quando do Evangelho. Mas fica aí a dica, tá? Chama-se As Cartas de Cristo. A encarnação literária de Jesus ou As Cartas de Cristo, a consciência crítica manifestada? Essa tem aí, duas. Não são as cartas complementares. Então são as cartas, a consciência crítica manifestada. Uhum. Legal, vou colocar um link aqui para o pessoal. Aqui não fala o autor também. Mas... É, não, ela fez questão de não colocar o nome dela. Ah, então tá bom. Então é porque tem duas. Então eu vou colocar o link aqui pro pessoal. É, as cartas complementares. Eu vou deixar aqui na descrição do YouTube o link do livro correto, né? Que é a Consciência Crítica Manifestada. E tem, acho que um livro que vale a pena a gente indicar também, né? Boa Nova. Ah, sim. Boa Nova, esse é tradicional, né? Boa Nova é espetacular, né? Do Humberto de Campos, né? Então vale muito a pena. É um livro que vale muito a pena ler, né? Que conta a história, parece que você se sente lá, né? Uhum. Então vale muito a pena. Vou colocar o link aqui pro pessoal dos dois livros aqui na descrição do. O Rodrigo tá procurando aqui o. Eu coloco o link aqui. A imagem, né? Também. É a imagem da imagem do dia também, né? Para mostrar aqui para nós. Ó, já consegui colocar o link aqui pro pessoal aqui no do livro. Deixa eu só ver se tá correto, é esse mesmo. Não sei se eu falei aqui também da Lucila Augusta, que tá lá dando Feliz Páscoa lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um grande abraço também. Colocou o link já? E agora a imagem já. Do dia. E a inteligência artificial. Já tá saindo aqui, não? Espera aí que eu tô colocando aqui. Tá aí. O link também tá no nosso Instagram, tá? Então vocês podem colocar aí, eu vou colocar aqui o link do Instagram, Vivência Espírita, vocês podem ver a imagem lá com qualidade lá no nosso Instagram. Só nos seguir, entrar. Então foi a imagem criada aí pela inteligência artificial sobre o tema do dia, né? Foi muito legal, né? Uhum. Jesus e as crianças aí. Nós, né? Até hoje, espiritualmente. Uhum. Com certeza. Por isso que a gente não deve se condenar, não, né? Quando a gente faz alguma coisa que não está correta, tem o alto perdão, porque Jesus sabe da nossa pequenez, da pequenez de todo ser humano, e sabe que todos estão sujeitos a errar, todos estão sujeitos a falhas, todos estão sujeitos a fazer tantas coisas erradas que existem nesse mundo ainda aí, e todos também têm chance, né? O que vale é a gente tentar cada dia ser melhor um pouco na vida para poder seguir exatamente o caminho que ele deixou traçado, marcado aí para nós. Muito bom. E então entra aí no nosso WhatsApp, também está o link aí do Instagram, da imagem, né? Criado pela inteligência artificial. Já deixei o link aqui também para vocês do livro, né? E vamos começar a encerrar, né? Isso. Nós vamos agradecendo então a toda a espiritualidade amiga que nos acompanhou aqui na noite, no dia de hoje, né? Agradecendo também a todos vocês aí, internautas, os vivencianos aí que nos acompanharam. Muito obrigado pela participação de todos. Se deixamos de falar de alguém, foi por causa de pulamos aqui sem querer, porque na realidade nós tentamos falar o nome de todos, pelo menos que estão ligados aqui conosco. Continue com a gente, né? Continue dando o seu like aí, convidando outras pessoas para ouvir, assistir o nosso programa também. Então nós vamos encerrando aqui na nossa participação com a mensagem do livro Palavras de Luz, de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, que ela tem uma palavra para todos os dias do ano. E hoje, dia 31 de março, lembrando, né, diz assim: surpreendendo a discórdia, permanece com a verdade e clara o caminho. E aclara o caminho, mas emite pensamentos de paz no rumo dos irmãos em contenda. E, se podes falar, pronuncia a frase edificante que consiga ajudar a extinguir os focos de perturbação ou desequilíbrio. Rumo certo, capítulo 6, Diante da Paz. Então, um bom dia a todos. Rodrigo, quer fazer sua despedida? Que o Rui precisou dar uma saidinha aqui. Já e o Carlinhos também, né? O Carlinhos precisou sair mais cedo. Saiu mais cedo. E aqui queria agradecer a todos os ouvintes, né? Então, que entraram aqui. Só comentando também que o Ari Rangel vai estar hoje fazendo um evangelho musicado, né, lá na... Opa, não estou aparecendo, agora estou. Um evangelho musicado lá no pequeno templo, às 18 horas. Então, quem quiser participar, né, hoje às 18 horas, lá no pequeno templo, aqui em São José dos Campos, na Fraternidade do Pequeno Templo, vale a pena participar ali. Que o Ari Rangel, quem não conhece o médio Ari, vai fazer o evangelho musicado. Vale muito a pena. Então, quem entrou aqui também foi o Piero, né, que a gente comentou, a Lúcia Augusta, mandando Feliz Páscoa. Aqui o Dimas Ramos, né, comentou aqui também aniversário da Adriana, do SEAC, não sei se a gente comentou, né? A Ronália Gonçalves. Mandou aqui. Foi também, né? Também já tinha falado. Lá, né? Então a gente agradece a participação de todos vocês. Aqui a gente tem a enquete, que foi o Espírita Comemora a Semana Santa. 68% diz que sim, né? Dos 84 votos, a gente agradece aqui a participação, e 32% falou que não. Então, 2/3 aí acredita que o Espírita comemora a Semana Santa. Obrigado pela participação. E até o próximo programa, próximo domingo. A gente vai ser um especial sobre Chico Xavier. Isso. Lembrando aqui que a Cris também, no começo do programa, no meio do programa, ela mandou uma mensagem psicografada que ela recebeu. E a mensagem da Cris estava falando exatamente sobre as companhias que estariam conosco aqui hoje, companhias espirituais, dando sustentação, também nos ajudando, né, intuindo aqui junto conosco, e a gente agradece aqui pela psicografia da Cris. Quem mandou também, só comentar que a Carla Fabris também mandou aqui uma mensagem pelo WhatsApp. Eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer as pessoas que mandaram um abraço, mandaram um apoio no meu período aí de dengue, né? E não é fácil, não, você participar junto com as pessoas que estavam, muita gente com dengue aqui em São José dos Campos, e a gente vê que não é fácil as dificuldades da dengue. Agradeço demais as pessoas que lembraram de mim, e um bom domingo de Páscoa para o nosso pessoal que está nos ouvindo, né? Mário, suas considerações finais, muito obrigado, e uma prece que você faz para a gente, por favor. Bom, gente, nós queremos agradecer a participação aqui, a oportunidade que nos foi aberta. E, consequentemente, nós precisamos também agradecer ao plano espiritual pelo apoio que nos foi dado. E quando nós falamos de Jesus, criamos em nós uma emoção muito grande. Então vejam que Jesus é o nosso mestre. E nós estamos aqui para comemorar a vida. Nós devemos aproveitar o instante em que estamos aqui participando desse plano físico ainda para procurar espalhar todo o bem que a gente puder. Mas para espalhar o bem, nós precisamos trazer o bem dentro de nós. E é isso que nós agradecemos. Agradecemos, sim, pelos ensinamentos de Jesus, pelo amparo do plano espiritual, e todos nós possamos ir até Deus, nosso Pai, e a Ele também dizer: obrigado, Pai. Que assim seja. Tremer, minha garganta travar, o aroma e a saudade de ti. Sinto outra vez alegria no meu coração, a felicidade do amor, do perdão, de vencer espinhos e flores plantar. Jesus caminhando sem cruz, o sorriso meigo, a palavra de luz, teu jeito sublime de ser e de amar. Volto a te encontrar,